Nosso tema de hoje é provas e expiações. Eu ia começar falando sobre reencarnação, e aí eu vi lá do fundo essa frase, né? Porque qual é o objetivo da reencarnação? Aqui diz, o objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. O objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento espiritual, todos nós. A gente vai e vem, basicamente para ir se aperfeiçoando. A vida aqui na Terra é como uma escola, né? A gente sempre compara com uma escola, que na escola a gente vai, entra nos primeiros anos de aprendizado, aprende e vai adiante. É sempre assim, são ciclos de aprendizagem. A gente vai evoluindo e vai indo para frente. E a vida é assim também. Aquilo que a gente aprende, a gente guarda. E a gente, na próxima jornada, a gente já traz aquele aprendizado junto conosco. Mas a gente vem para aprender algo mais. Porque nós temos muito o que aprender. Então, o grande objetivo da reencarnação é esse. Não é punição. Não é que a gente vai continuar vindo aqui, que a gente tem que pagar, tem que... Sim, nós temos dívidas kármicas para resgatar. Mas não é o principal, né? É só um acessório importantíssimo. Porque a gente fala muito, né, de plantar e colher. A todo momento a gente está plantando e a todo momento a gente está colhendo. Então, como o próprio título nos traz hoje, provas e expiações, que a gente acaba às vezes confundindo o que é prova, o que é expiação, já que nos falaram várias vezes, os próprios livros nos dizem que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, que é um planeta, no grau dos mundos, ele ainda é bastante atrasado. A gente até tem um pouco de dificuldade de aceitar isso. Como assim atrasado, né? Nós somos tão bons, tão perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus, como é que nós somos atrasados? Mas nós somos, é só a gente verificar as nossas atitudes, ou, mais fácil ainda, os nossos pensamentos. No que é que a gente se ocupa mentalmente durante o nosso dia, se não coisas às vezes negativas, que nos puxam para baixo, ou que demonstram ainda a nossa imperfeição. Imperfeição, essa é a palavra. Então, as provas normalmente são escolhas que o espírito faz antes de reencarnar. No processo de reencarnação, que é muito elaborado, é muito planejado, muitas vezes a gente tem a opção de participar desse processo e a gente, vamos deixar bem claro, que de repente a gente está tentando se incluir nesse processo, né? Porque para escolher uma prova, a gente já teria que ter uma maturidade espiritual bastante elevada. Porque as provas são difíceis, são situações de dificuldade que a gente vai passar para poder demonstrar aquilo que nós aprendemos. Então, nós temos exemplos de pessoas que reencarnaram, os grandes exemplos que a gente às vezes cita, né, da nossa humanidade, e que tiveram uma vida reta, uma vida de exemplo. Pessoas que, com certeza, passaram por bem mais dificuldades do que a gente. Mas a gente percebe neles uma conduta reta, um objetivo único. Então, as provas, como eu disse, escolhas para apressar o nosso aperfeiçoamento. Então, muitas vezes, a gente acaba escolhendo essas provas para fazer com que essa nossa caminhada ela seja mais rápida. Porque se a gente vem aqui e escolhe só a vida boa, é só a gente pensar, né? O quanto a gente se puxa se a vida está boa? Pouco. Se eu tenho tudo que eu preciso, e às vezes a gente faz de tudo para ter tudo que a gente precisa, até o trabalho a gente tenta excluir ele do nosso dia, a gente não cresce ao ponto que é na dificuldade, muitas vezes nas situações que a gente não gosta da dor, como se diz, é que a gente procura, então, a oportunidade de entendimento e superação. E a expiação, então, é o resgate. Para não usar palavras, às vezes, mais duras, é o resgate. É a colheita daquele plantio que nós fizemos antes. Então, muitas vezes, a gente tem situações, ou a gente vê, quando não é com a gente, vê situações de vida de outras pessoas em que a gente fica até sensibilizado. E são resgates. Falamos várias vezes que nada acontece por acaso. Senão, a gente tem que redefinir todo o conceito de Deus, se a gente acha que o acaso faz parte da vida. Então, tudo que está acontecendo é um processo. É um processo de aperfeiçoamento, não de punição. A própria expiação não é para nos castigar, é para nos fazer entender. É a grande alavanca que nós temos na vida que nos impulsiona para frente. Eu repito o que foi dito antes. É através do sofrimento que a gente repensa. A gente tem que buscar alternativa, tem que buscar a saída daquela situação. E a saída, a gente sabe que é a mudança. Nós temos que ver o que está acontecendo e modificar. Porque senão as coisas continuam no mesmo curso. Eu falei antes da dor, né? E a gente cita várias vezes que nós temos dois caminhos. É pelo amor e pela dor. E a gente sabe que nesse planeta, como eu disse, provas e expiações, a dor ela tem uma força muito grande. Mas ela... A força que ele exerce, de novo, é no sentido de impulsionar, é no sentido de despertar a nossa consciência para aquilo que precisa ser modificado. Então eu falei dessas questões de provas e expiações, que às vezes a gente olha os exemplos e não consegue às vezes identificar o que é prova, o que é expiação. A gente ouve às vezes a pessoa reclamando da vida, se lamentando, achando que é injustiçado, que a sua cruz é muito pesada. Será que isso é uma prova ou é uma expiação? É uma expiação. Porque ela não conseguiu ainda entender o motivo daquela situação que ela está passando. Então ela não pediu por aquilo. Acontece muitas vezes, nesse processo de reencarnação, citando de novo o exemplo da escolha, da prova, em que quando a gente está aqui reencarnado, a gente não consegue dar conta daquilo que a gente pediu. A gente não tem aquela força suficiente para conseguir exercer aquela prova que a gente escolheu. Então a gente cai nessas lamentações. E o contrário também acontece. Nós viemos com expiações, todos nós, e aquilo que deveria ser, por uma questão até de lógica, um sofrimento, uma dor, a gente consegue nessa caminhada, inclusive pelo apoio que a própria família nos dá, né, de nos encaminhar, a gente consegue transformar essa expiação num grande exercício, numa grande oportunidade de mudança. E consegue fazer, então, que ela seja realmente uma alavanca, como foi dito antes. São situações que a gente às vezes compara e acaba acreditando que são todas iguais. A gente às vezes olha a situação de uma pessoa, acontece com uma outra, a gente acaba achando que são os motivos iguais e que as consequências também serão as mesmas. Na verdade, cada um de nós é um. Cada um de nós tem uma bagagem, tem uma experiência, tem uma forma de entender as coisas. E esse entendimento é que faz com que as coisas elas sejam feitas de forma diferente. E os resultados, muitas vezes, também são diferentes. Provas que a gente pode até citar, seriam provas, né? Quando a gente reencarna, e todos nós, às vezes, passamos por essas situações, e nós viemos para exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância. Nós viemos para aceitar o nosso semelhante, desenvolver o amor. São provas, são situações que às vezes a gente pede situações materiais que sejam bastante precárias até, sejam físicas ou seja pela falta de recursos, porque a gente tem a possibilidade de desenvolver as virtudes de uma forma mais plena através disso. Não que todas sejam assim, mas enfim, é um exemplo. E a questão da expiação, a gente tem como exemplo as fatalidades que acontecem. Então, as tragédias, sejam elas individuais ou coletivas, elas têm uma necessidade para aqueles envolvidos. E quando a gente fala aqueles envolvidos, não são apenas os espíritos que estão ali, mas o que aquilo representa para os seus familiares, para as pessoas que estão próximas a ela. A gente sabe que, citando o caso das doenças, que são uma oportunidade de expiação também, a gente percebe que não só o doente tem a oportunidade do desenvolvimento dessas questões, mas a família que está ao lado, ela sofre junto e ela aprende junto. Então, voltando à frase, nada é por acaso. Todos nós temos, em cada situação que a gente está incluído, algo para aprender, algo para aceitar. Porque a questão da negação, a questão da não aceitação, ela faz com que aquela situação ela acabe se repetindo. Então, aquela oportunidade que a gente está tendo, ela pode estar sendo desperdiçada e vir no futuro uma nova situação, talvez com mais intensidade. Fica para a gente entender, né? Também para a gente poder tentar, né, combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas vaidades, que são tudo apegos materiais que nos tiram daquele caminho pelo qual a gente está aqui, aperfeiçoamento espiritual. Não tem nada a ver com a questão espiritual, né? O egoísmo, o orgulho, são chagas que insistem em nos prender à questão material. E a questão material, a gente sabe, ela serve para ser um utensílio para nós, tanto o nosso corpo como todas as coisas de que nós dispomos. Utensílios são instrumentos para a gente poder desenvolver todo esse aperfeiçoamento que a gente está sendo chamado. Quem quiser, o Livro dos Espíritos fala muito sobre provas e expiações, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo também fala muito, para a gente poder, às vezes, entender melhor o que ele quer dizer com isso, né? Para a gente pensar as nossas situações individuais, de que forma que a gente se encaixa nesse entendimento.